os dias que me faz morrer. Deixei passar. Sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. É claro que não. Hoje ao amanhecer acompanhei o raiar do dia excitado. Observava a periferia, não consegui me imaginar fora daqui. Porque o homem se lugar foi aqui que eu cresci. Minha comunidade tá um pouco esquecida. Promessas foram feitas e não foram cumpridas. Polícia sempre vai ser um atraso de vida pra destruir a paz que sonho com subia. Mas o importante é não desanimar. Porque quem nasce pra bater também nasce pra apanhar. Meu povo é forte, guerreiro e trabalhador. Levamos tantas pancadas que já nem sentimos mais dor. Meu cotidiano é tenso, bebo dó. Violência para o mundo já é algo natural. Realidade desigual, dando brecha pro mal. Acho que merecemos um novo final. Só que tem um detalhe que eu vou falar agora. Somos nós responsáveis por uma nova história. Reclamar, já reclamei demais. Falar, também já falei demais. Chora, vixe, já chorei demais. Queremos sempre o melhor, mas a gente nada faz. Mas não será por isso que eu vou te abandonar. Foi você que incentivou o meu rap a cantar. Superei as diferenças, aprendi a te respeitar. Me acolheu e me deu um lugar para morar. E não importa o que aconteça, uma coisa é certa. Não troco por nenhum lugar, mas rua de terra. Sem contar os dias que me faz morrer. Nossa, vários dias, vários. Sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, é claro que não. Não, não. Aham, aham. Outra vida pra quê? Outro lugar pra quê? Foi aqui que eu nasci, é aqui que eu vou morrer. Falo pra você dos barracos das vielas. Seja como for, tem orgulho da favela. Mesmo com a miséria, a fome e a violência, nós temos disposição pra resolver qualquer problema. Aqui é proceder, conceito prevalece. Conheço todo mundo e todo mundo me conhece. Tem os moleque loucos, tio trabalhador. É só passar o rádio, tem uma pá de a favor. Cada um na sua brisa, respeito todo mundo. De pai de família, sofredor, vagabundo. Esse é meu mundo, me sinto à vontade. Posso não ter dinheiro, mas eu tenho a liberdade. Uma pá de amizade, os mano e as mina. Se preciso for, por vocês eu dou a vida. Eu sei, eu tô ligado que o meu povo é sofrido. Mas mano, na moral, eu adoro o meu convívio. Periferia é isso, batuque na esquina. Molecada sorridente, descalço empinando pipa. Eu nunca tive sonho de morar na Ponta Verde. Prefiro o calor humano da minha gente. Nós não tem diploma, ninguém fala bonito. Não tem essas frescuras que tem o povo rico. Tá certo, eu admito, eles têm conhecimento. Casa beira-mar, carro com apartamento. Mesmo sendo assim, eu nunca tive inveja. Prefiro a simplicidade das ruas de terra. Vai ficar naquela, não consegue entender. O que a gente tem de somos, Patrício nunca vai ter. Respeito, atitude, lealdade e união. A todas as quebradas, minha consideração. Sem contar os dias que me faz morrer. Deixei passar. Sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Os dias que me faz morrer. Nossa, vários dias, vários. Sem saber de ti, jogado à solidão. É desse jeito, rapaz. Mas se quer saber se eu quero outra vida, é claro que não. Não, não. Pode crer, segue bom. O sol da justiça ainda vai brilhar na periferia. Paz, saúde e igualdade para todos. Um salve a todas as favelas, periferias e morro de Alagoas. De um lado, Cristiano, Artigo Quinto. Do outro lado, eu, BH. Seja na sul ou na oeste, não importa. Periferia é periferia em qualquer lugar. E de ponta a ponta, a favela vem tomando conta. É só chegar, rapaz. Did I lose?